Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do canal Metrologia. Aqui quem fala é Marlon J. Martins. Estamos iniciando mais um episódio e hoje falaremos sobre gestão de riscos. Canal Metrologia, seu podcast na medida certa. Convidamos Maria Helena Savino, consultora na Lins Consultoria e Treinamentos, para esclarecer as nossas dúvidas sobre gestão de riscos. Maria Helena é CEO na Lins Consultoria e Treinamentos, possui MBA em Gestão Institucional, pertence ao Banco de Avaliadores Líderes da CEGEC, Coordenação Geral de Acreditação, para as normas ISO-IEC 17025 e ISO 17043. Possui 19 anos de experiência em acreditação de laboratórios, coordenadora sênior do processo de acreditação do Instituto Evandro Chagas, do Ministério da Saúde, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, Laboratório Green, da PUC Minas e do projeto Econ Normas Mercosul da União Europeia no Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Desenvolveu atividades relacionadas à acreditação no laboratório CertBio da Universidade Federal de Campina Grande, Empresa Brasileira de Agropecuária Embrapa, Rede Metrológica do Paraná, Instituto de Metrologia de Moçambique, Laboratório de Referência de Panaftosa, OPMS, OMS, entre outros. Maria Helena, obrigado por ter aceito o convite e participar do podcast. Sou eu que agradecer a oportunidade. Eu acompanho o canal Metrologia e para mim é uma honra participar desse projeto que eu considero muito bacana. Obrigado, a honra é nossa. E você pode falar para a gente sobre a Lins Consultoria e Treinamentos? A Lins Consultoria e Treinamentos é uma empresa voltada para assessoria às questões de implementação de qualidade em laboratórios. O nosso foco principal é a 17025. A nossa empresa está no mercado desde 2008. Então fazemos consultoria, treinamentos, auditorias internas, todos os serviços que envolvem a acreditação de laboratórios. E atualmente nós estamos trabalhando fortemente com a modernização dos nossos processos de consultoria e também dos nossos treinamentos. Nós estamos buscando ferramentas online para otimizar esses dois processos, tanto consultoria quanto treinamento. E o nosso próximo projeto será o lançamento de um programa para formar consultores de gestão de laboratórios, inicialmente para 17.025. Então a nossa meta agora, a novidade, é que nós vamos criar um programa de formação de consultores certificados por nós. Isso é pioneiro? Sim, essa formação de consultores para 17.025 é pioneira realmente. Eu não conheço no país nenhuma pós-graduação, nenhum curso de extensão que forme consultores desta norma. E além de formar os consultores, né, o projeto é baseado em uma mentoria. E além de formar os consultores, é claro que aquele consultor que tiver melhor desempenho, ele será contratado para fazer parte do banco de consultores da Lins Consultoria, que é uma empresa que tem crescido muito, mas como consultoria é um trabalho muito delicado, fica difícil para a gente distribuir a consultoria sem conhecer o trabalho. Então essa é a nossa novidade de 2018. Vamos iniciar agora, né, falar sobre gestão de riscos. Você pode falar para a gente o que é a gestão de riscos? Bem, gestão de riscos é o conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Então, eu costumo dizer que a gestão de riscos ela é similar ao sistema de gestão dos laboratórios. O sistema de gestão de laboratórios tem um conjunto de processos, tem procedimentos, manuais, instruções de uso de equipamentos que visam um objetivo comum, são os resultados válidos. E os detalhes, os requisitos estão descritos na 17.025, nas NITDICLAS, no Standard Métodos, por exemplo, para os químicos. Já a gestão de riscos, ela é um conjunto de ações para que o laboratório minimize os riscos. Em geral, essa questão do risco é muito voltada para a parte negativa, mas também o laboratório pode aproveitar um risco como uma oportunidade. O risco nem sempre é negativo. Então é um conjunto de processos. Apesar da 17.025 não pedir procedimento, não pedir um formulário específico, o que se tem é por ser um assunto novo. Ele é tão importante quanto a gestão da qualidade, no caso, né? Perfeitamente. Ele é um tema transversal. Você vê riscos desde a hora em que o laboratório recebe a amostra ou que a equipe do laboratório vai a campo para colher a amostra, até o momento de emitir o relatório de ensaio ou o certificado de calibração. A questão do risco, ela é inerente a todas as atividades do laboratório. E na 17.025 ela aborda essa questão do risco o tempo todo. Qual a diferença entre gestão de riscos e mentalidade de risco? Bom, a gestão de riscos, como eu disse, é um conjunto de processos. É a organização da empresa para tratar os riscos. Então, vou dar um exemplo. A empresa cria lá um procedimento de gestão de riscos, uma planilha. Ela cria, por exemplo, um termo de confidencialidade ou de imparcialidade para garantir que não haja riscos, né, na questão da imparcialidade, que veio muito forte agora no 17.025. Então, são processos, são etapas a serem cumpridas para que o laboratório minimize a questão dos riscos ou que ele possa utilizar como uma oportunidade de melhoria. Já a mentalidade de riscos, ela está relacionada à postura, tanto da direção quanto dos colaboradores da empresa. O profissional que trabalha com mentalidade de risco é aquele que tem o pensamento voltado para a análise crítica dos processos. Ele tem um olhar sistêmico, ele tem um olhar ampliado para todas as atividades de laboratório, né? Que aí, só relembrando que a norma hoje, ela não fala mais nem ensaio nem calibração, ela fala atividades de laboratório, que são ensaio, calibração e amostragem. Então, mentalidade de riscos é vivido. A empresa tem que pensar em riscos o tempo todo. A empresa não tem necessariamente que ter um procedimento. A própria 17.025 não exige, mas ela tem que pensar riscos. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que a 17.025, ela já foi, eu brinco que ela já foi toda trabalhada no risco durante todo esse tempo. Só que agora, na nova versão, foi colocada a palavra riscos, mas o tempo todo, todos aqueles requisitos que ela trazia na versão anterior, nos levavam sim a ter uma mentalidade de riscos. Ela sempre falava, quando tem impacto sobre os resultados, quando tem impacto, a definição desse impacto está diretamente relacionada à possibilidade de um erro, por exemplo, de laboratório ou de uma melhoria. E a mentalidade de risco tem mais ligação com a cultura do risco na empresa, né? Exatamente, são posturas, é um olhar sobre o risco. E olha que coisa interessante, eu tenho a 17.025 na versão anterior, era muito exigente. Vou dar um exemplo, a calibração de equipamentos. Aí o pessoal calibrava, eu tenho um exemplo de pessoas que calibravam o termômetro da sala de guardar o reagente. E calibrava aquele termômetro RBC. Hoje a norma já vem com uma clareza sobre calibração ou não. E aí eu vejo as pessoas tão apegadas a isso que elas não querem parar de calibrar algo que não é necessário calibrar, porque elas estão tão vinculadas aos padrões, né, às prescrições. E aí minha pergunta é a seguinte sempre, qual que é o risco de você não calibrar um termômetro onde você armazena o reagente que lá na loja, sabe, no fornecedor, fica em temperatura ambiente? Qual que é o perigo disso para os resultados das suas atividades de laboratório? Então a ideia não é a mentalidade de riscos, é entender o impacto das ações, os impactos dos produtos, o impacto das pessoas sobre os resultados das atividades de laboratório. Então, a mentalidade de riscos é um olhar. A gestão são processos. E mentalidade é uma cultura, né? Frente à cultura do laboratório, como você acabou de falar aí. O risco tem começo, meio e um fim? Não existe uma divisão, começo do risco, meio, fim do risco. O risco, ele é percebido, ou muitas vezes não é percebido, e o risco é a possibilidade de você desviar o seu objetivo. Então, eu gosto de trazer um exemplo do cotidiano. Quando você vai atravessar a rua, nós aprendemos que a gente precisa que o sinal de pedestre fique verde para que nós possamos atravessar, certo? Isso. Então, quando nós vamos atravessar, não basta também você ficar só olhando pro verde e na hora que ficou verde, você avançar pra rua fora, porque pode ter um desavisado que vai avançar o sinal e te atropela, certo? Certo. Então, a regra é, você precisa entender qual o seu objetivo e quais são as possibilidades desse objetivo não ser atendido. Então, voltando para a rua de novo. Qual que é o meu objetivo? Chegar do outro do lado da rua, certo? Quando o sinal estava verde para mim, é uma regra, como se fosse um procedimento que nós temos na sociedade, né? Sinal vermelho, para. Sinal verde, avança. Sim, isso. Isso é uma regra. Só que aí, o que que acontece? Se eu apenas cumprir a regra, o sinal verde eu vou avançar, se eu não estiver preocupado cuidado com o entorno do meu processo de atravessar a rua, pode aparecer uma bicicleta aí que não atendeu o sinal, ela vai me atropelar e eu não vou conseguir chegar no meu objetivo, que é o quê? Estar do outro lado da rua. Então, o que que eu faço para minimizar a chance da bicicleta me atropelar? Ou de um doido que avança o sinal? Mesmo com o sinal verde, eu vou analisar aquele ambiente como todo. Eu vou olhar para o lado e ver se todos os carros estão parados. E aí, assim, eu tenho grandes chances de não ter o meu objetivo interrompido. Eu vou chegar do outro lado da rua. E a mentalidade de riscos, ela tá muito relacionada a isso, né? Você tem um olhar mais ampliado. Um exemplo, eu dei um treinamento e eles fizeram lá uma gestão de riscos e fizeram 25 riscos na planilha. Aí eu falei pra ela, nossa, mas assim, muito delicadamente, né? Falei, mas você não acha que tem risco demais aí, não? Ela falou, não, Marilena, mas a gente mitiga tudo. E qual que... Aí eu disse, e esse risco aqui? Não, esse risco é o risco da pessoa não tratar uma não conformidade. Eu falei, minha querida, o risco de não tratar uma não conformidade já é o descumprimento de um item da norma, né? Então, assim, você precisa ter um olhar mais ampliado sobre a questão do risco. Então, não dá pra dividir pedacinhos, entendeu? Legal esse exemplo. A gestão de riscos é só você olhar pro seu dia a dia. A gente faz gestão de riscos a vida inteira, toda hora. Se o café, se a xícara tá quente, você não joga logo o café na boca. Porque você sabe que vai queimar a boca se você não esperar o café esfriar um pouco. Você tá fazendo o quê? Gestão do risco. Você tá evitando de queimar sua boca, certo? Verdade. É porque na cultura da qualidade, a gente ficou esse tempo todo muito voltado a olhar o procedimento e seguir o procedimento. É como se fosse uma linha, né? Você tem que seguir essa linha. Isso. Só que, como você disse, né? Pra atravessar a rua, você tem todo o entorno. Você não tem só a faixa de pedestre na sua frente, né? Exatamente. Então, eu tenho visto as pessoas de todos os lados também, até avaliadores, consultores. As pessoas estão muito ainda apegadas à questão dos processos, dos procedimentos. E aí vem a 17.025 e te liberta, né? Eu falei, eu penso que a 17.025 veio como abriu a gaiola pro passarinho. Só que o passarinho tá com tanto medo que a gaiola fica aberta e ele não quer sair, né? Sim. Ele quer continuar fazendo as coisas que ele fazia antes. E que se você for olhar qual é o impacto disso sobre os resultados, você vai ver que não faz o menor sentido. Por exemplo, você calibrar um termômetro que fica numa sala onde você armazena um reagente, que é quando você compra na prateleira da loja, entendeu? Qual que é o impacto disso? Ah, tem reagente que tem que ficar, Marilena, numa temperatura controlada. Beleza. Mas a norma, ela não exige nem que você calibre aquele termômetro que precisa de uma temperatura controlada. Mas as pessoas estão aí lutando, né? E no meio do caminho, esse conceito novo que, se nós olharmos pro laboratório do jeito que a gente olha, quando vai atravessar a rua, vai ficar muito fácil entender essas questões do risco. É uma quebra de paradigmas, né? Sim, uma quebra de paradigmas, com certeza. E vai dar trabalho para quebrar, viu? Porque eu tenho dado muitos treinamentos e me deparado com isso, com essa resistência das pessoas. Mas como tudo que é novo leva um tempo, né? Uhum. Então eu creio que daqui a pouco nós estaremos mais leves em relação a esse assunto. E mesmo na questão histórica, a gestão de riscos, ela é nova nos fundamentos da qualidade, né? Ela não é muito antiga, é? Não, não é antiga, não. E o conceito de riscos, você sabe o que eu falo sempre com os meus alunos, com os meus clientes? O seguinte, nós não fomos formados para entender essa questão mais aberta. Nós fomos formados, o pessoal do laboratório, né, para fazer medições, químico, físico, farmacêutico, biólogo, enfim, são todos voltados ali para a parte bem técnica. Sim. Eu falo isso que quando eu comecei, eu era da bancada, né? E aí, quando vieram, né, as primeiras demandas para que o laboratório fizesse uma gestão mesmo estratégica, começasse a escrever manual da qualidade, meu Deus, aquilo era aterrorizante para mim. Foi tão doído escrever um primeiro manual da qualidade lá em 1999, porque nós não fomos formados para esse olhar. E agora, de repente, a gente vai ter que mudar o foco. Uma programação, a gente tem que se programar para atravessar a rua, porque você tem que fazer primeiro uma análise dos riscos que você tem. Você não pode simplesmente chegar a atravessar a rua. Eu vejo a questão do risco de uma forma bem simplificada. Você faz a melhor gestão de riscos quando você conhece muito bem o seu processo. O meu entendimento de gestão de riscos é, primeiro, eu conheço bem o meu processo. Segundo, isso aqui pode comprometer? Não. Então, esse aqui eu não vou nem preocupar. O que que acontece com as pessoas? O que eu tenho visto? Teve uma pessoa que me fez uma proposta. Maria Helena, será que você pode fazer para mim a gestão de riscos de todos os métodos do standard, por exemplo? Falei, não, Deus me livre, vou fazer análise de risco de método por método. Você já pensou uma análise de risco por método? Que loucura que é isso? A norma, ela tá pedindo para você ter um olhar. E ela tá pedindo tão pouco, né? cada laboratório tem que conhecer bem o seu processo para você conseguir encaixar os riscos, né? Não é um risco talvez que tenha no meu laboratório, não vai ter no seu, né? Exatamente. Até as próprias pessoas, até a capacitação das pessoas. A pessoa mais perigosa é que não sabe, né? Então tem o risco dela soltar um resultado errado. Hoje em dia tá tudo muito moderno, né? Com sistemas, mas no meu tempo de bancada, a gente tinha aquelas pilhas de resultado para conferir. Tem gente que não tem perfil para isso. Então até isso você deve considerar. Mas por outro lado, você não precisa ficar olhando o risco igual a colega falou, né? Aqui a gente tá mitigando o risco da pessoa não preencher o formulário de ação corretiva. Eu falei, como, né? O que eu posso fazer para minimizar? Aí eu tenho um exemplo aí da imparcialidade. Imparcialidade, que vem muito forte também na norma, olha, eu tenho um termo de imparcialidade. É um instrumento que, já que a pessoa está contratada, é um instrumento legal, que ela se compromete a não alterar resultados em benefício próprio de terceiros. Então aí, ó, eu tenho uma ferramenta. Então, para imparcialidade, tudo bem, eu tenho isso. Aí tem um outro exemplo muito legal, que eu tenho visto muito, é que o pessoal do laboratório, eu falei, gente, além disso, o termo, que mais? Eles falam assim, Maria Helena, não tem mais o quê? Eu falei, quando vocês estão lá na bancada trabalhando, por acaso o cliente liga pra vocês? Ah, liga. Enche o saco, fica pressionando a gente. Eu falei, tá vendo? O cliente tá fazendo pressão. Não adianta só assinar o termo. Então, a gerência desse laboratório vai ter que impedir que o cliente faça pressão, porque são pessoas, né? Sim, sim, com certeza. Você tá vendo como que é tão diferente de, tem perigo da pessoa não preencher o formulário? Gente, as pessoas não preenchem o formulário. Em geral, né? Sim. Uma grande campeã de não conformidade é preenchimento de formulário, é campo em branco, quando as pessoas colocam no processo delas lá que não pode ter campo em branco, enfim. A lógica é essa, assim, de perceber o que realmente vai impactar no final da história. Como identificar os riscos na organização? Existem ferramentas? Existem várias ferramentas, eu coloquei algumas aqui, ó. FEMEA, matriz de SWOT, diagrama de Pareto, 5W2H, e aí tem as mais diversas possíveis. Agora, como que eu, Maria Helena, tenho feito? Eu criei um procedimentozinho simples e uma planilhinha, porque para mim, como que eu tenho orientado os meus clientes na questão dos riscos, tem dado certo. Eu tenho dois clientes que já passaram pela CGEC e deu tudo certo na auditoria. O que que eu falo? Olha, para identificar risco, basta uma boa conversa. Então, o que nós precisamos? Primeiro, que a gerência, por exemplo, ela converse com os colaboradores. Ou, se o laboratório for muito grande, pelo menos com um grupo que seja representativo da empresa. Porque a questão do risco, ela tá lá na ponta, né? E, em geral, em qualidade, fica dois ou três iluminados, resolvendo tudo, fazendo todos os POPs, todos os formulários, treinando as pessoas, e não discute o processo. Então, eu recomendo sentar com a equipe, levar, obviamente, esse novo conceito, o que que é isso, qual que é a nossa função, e no primeiro momento, levantar todas as percepções de risco que as pessoas veem. Então elas vão levantando, tem perigo de trocar amostra porque o frasco molha e o rótulo sai, e aí vai levantando, levanta, vamos supor, chega lá uma equipe de 10 pessoas, eles levantaram 50 riscos, porque se você parar para levantar, você vai ver muito risco. Levantou tudo, discutiu o processo como um todo, levantei, agora vamos classificar esse risco. Tem um risco aqui, por exemplo, Maria Helena, de trocar a amostra. Então, trocar a amostra é um risco muito sério, né? Então, qual que é a chance de troca? Olha, aqui a gente tem um sistema, a gente tem código de barra, a amostra de água entra por um lado, de efluentes entra por outro. Na entrada tem conferência, na saída tem conferência, na chegada do laboratório tem conferência. Eu falei, nossa, mas com esse tanto de barreiras, qual que é a chance de você trocar uma amostra? Quer dizer, trocar uma amostra é uma coisa muito grave, mas diante desse processo tão bem estabelecido, a chance de acontecer é tão mínima que eu classifico numa tabelinha lá, que eu usei como referência no procedimento, e quando o risco tem baixa probabilidade, a gente nem olha pra ele. Vou te falar uma situação vivida. Este primeiro semestre, no finalzinho, eu fui dar um treinamento no laboratório, eles tinham passado pela minha consultoria, me chamaram pra dar o treinamento da segunda versão, e o menino, que é o gerente da qualidade, foi fazer um curso com outra pessoa, ok? Só que aí, quando eles começaram a falar das coisas que eles estavam fazendo para gerenciar risco, eu perdi um pouco a linha, sabe? Vou dar só um exemplo. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam falando o seguinte, para que o técnico não soubesse de quem eram as amostras, ficou claro? O rótulo vem colado no frasco, certo? Então, o que eles faziam? Eles tiravam o rótulo, colocavam uma outra identificação, guardavam o rótulo. Ia para o laboratório, quando o laboratório acabava de fazer, eles pegavam a informação do rótulo e conferiam com aquela outra informação. Eu falei, gente, para que vocês estão fazendo isso? É um absurdo, você tá descaracterizando a identificação primeira da amostra. Não, porque senão as pessoas... Eu falei assim, qual é o risco? Vocês estão fazendo análise de água, porque isso não é nenhum perigo. Se fosse, talvez, uma análise de medicamento, de uma indústria poderosa, mas vocês estão fazendo análise de água. E eles estavam, então, trazendo, em função da imparcialidade, eles estavam trazendo um risco muito maior de troca de amostras, entendeu? Sim, entendi. Então, o que estavam manipulando uma coisa que nem precisava, né? Exatamente. Eles ficam inventando. A gente brinca aqui em Minas Gerais, que fica inventando moda, né? A pessoa, ela pode ver, é igual eu falo, olha, eles são profissionais contratados pela empresa. Eles passaram por um concurso ou uma seleção de contratação. Ela assina os termos, agora você vai, pra você esconder a origem da amostra, você expõe a amostra a um risco altíssimo de troca, porque na hora que você tá com tanto de rótulo guardado, é perigosíssimo você pôr um rótulo de A em B, certo? Se for duas ou três, não tem, mas se for 30, né? Então é essa a lógica. Então, gerenciar riscos, o laboratório pode escolher qual a ferramenta ele quiser. Diagrama de Pareto é maravilhosa, FEMÉ é maravilhosa, mas eu, Maria Helena, não recomendo, porque pra gente, isso é um assunto novo. Se a norma não nos cobra muito, pra que eu vou fazer além da norma? Eu gosto muito do menos é mais. Vamos fazer o que é necessário. O mais importante é entender o conceito e a aplicação dele. E depois, quando o seu laboratório já tiver com tudo certinho, a planilha já estiver rolando, aí você faz um upgrade, né? Muda para um Pareto. Vai evoluindo, mas agora para começar eu não recomendo de jeito nenhum. E para começar? Eu recomendo a simplicidade. É, trabalhando com Excel. No Excel mesmo, você pode fazer, levantar os riscos, pontuar ele de 1 a 10. E desse 1 a 10 é o que você... O 10 é que você pode tratar, e o 1 aí você sabe que o risco é menos provável de acontecer. Pode ser assim? É menos. Aí você escolhe assim, olha, de 7 pra cima eu trato, de 7 pra baixo eu deixo. Porque você não vai gastar sua energia, igual a menina lá. 25 riscos pra um laboratório que tem um ensaio. Aí você vai parar de trabalhar pra ficar preenchendo formulários de gestão de risco. Todos esses riscos que você levanta, vamos supor, eu levantei 50 riscos. Desses 50, 10 ficaram acima de 7. Aí esses 10 que ficou acima de 7, eu tenho que ficar fazendo o monitoramento deles constante, né? A esses sim, você vai dar a atenção devida pra esses. Você tirou 50, aí tem um risco que a chance é mínima, você fica lá gastando com coisas que não têm impacto lá no final. Aí vem a mentalidade de risco de novo, né? Assim, você precisa entender qual é o impacto nos resultados das suas medições. Pronto. Esses riscos que ficaram abaixo de 7, de tempos em tempos eu tenho que fazer uma análise crítica para saber se eles continuam na lista, se eles saíram, se entram os novos riscos? A norma fala que os riscos, a imparcialidade são contínuos, né? Uhum. Você tem que ficar ali, ó, a mentalidade, sempre de olho. Uhum. Agora, ela não pede para você fazer uma a 17.025, né? Uhum. Mas é importante que você avalie de tempos em tempos. Por exemplo, você teve aí uma não conformidade grave. Quando você olhou na planilha de riscos, vocês não tinham pensado sobre essa não conformidade. E aí, quando você analisa, faz uma análise da causa raiz do problema, você percebe ali, poxa, eu não tinha pensado nesse risco. Será que tem chance de acontecer de novo? Por exemplo, despencou o gesso do telhado. Aí você manda eu trocar o gesso todo, a chance de despencar de novo é baixa, né? Veio uma amostra fora das condições e o pessoal da recepção botou a amostra pra dentro. Não fez análise crítica das condições para o recebimento da amostra. Você vai lá, treina as pessoas, mas você acaba definitivamente com aquele risco. Continua, né? É, porque as amostras vão continuar chegando, as pessoas estão lá. Mesmo sendo treinadas, nós sabemos que pessoas são um pouco complicadas, né? Sim. Então, você pode criar, por exemplo, um meio para mitigar, para diminuir esse risco. Então, por exemplo, antes da amostra ir para o laboratório, tem que passar por duas conferências. É uma maneira de você minimizar. Então, isso, por exemplo, não estava na minha planilha anterior. Mas como aconteceu uma coisa grave de troca de amostras, eu vou lá na minha planilha e insiro isso. E de tempos em tempos, porque a norma lá no item de análise crítica pela gerência, é o único momento que ela exige registro de riscos. Ela pede que você faça uma análise da planilha. Então, minimamente, a cada reunião de análise crítica pela gerência, você vai ter que analisar sua planilha. Mas, em geral, a mentalidade de risco não espera, né? A gente fica pensando o tempo todo, faz uma análise aqui, outra ali, tá? Entendi. E o que são os contextos? Bom, os contextos internos e externos são os ambientes nos quais a organização procura definir e alcançar seus objetivos. O contexto na gestão de riscos é o mesmo contexto na vida cotidiana, né? Para você definir o contexto do processo de gestão de riscos, você tem que compreender bem os seus ambientes internos e externos, com o qual a organização opera, e que ela também reflita os impactos disso. É, a questão do contexto externo, ela é bastante interessante, porque a norma fala que você tem que levantar, né? O que está lá fora, né? Fora do laboratório, que possa impactar nas atividades de laboratório. Por exemplo, uma compra de um insumo, principalmente em laboratórios públicos, tem esse problema. As pessoas compram por licitação e às vezes vem cada insumo horrível, né? Quando você vai comprar um insumo, quer dizer, um insumo você comprou de fora. Por exemplo, sal para preparar uma solução salina para lavar uma vidraria simples. Aí tudo bem, qualquer sal serve, até o de cozinha. Uma vez chegou no laboratório que eu trabalhava por engano, um quilo de sal que custava R$5.800. Eu fico imaginando que aquele sal tem um tratamento diferente daquele outro sal que eu vou lavar a vidraria, com que eu vou preparar uma solução salina. Por isso que a norma falava antes em insumos críticos e hoje ela fala em produtos e serviços providos externamente. Quando chega o sal para eu preparar uma solução salina, às vezes eu não preciso nem me preocupar tanto, porque ele não vai ter impacto nenhum lá na minha vidraria. É só para deixar mais limpinho, por exemplo. Usando um termo bem simples, porque eu sei que não é todo mundo que é de laboratório de ensaio biológico, né? Tem muita gente que é libração. Sim. Mas enfim, agora, quando eu compro aquele sal de R$5.800 o quilo, eu tenho que ter bastante critério na hora que eu coloco esse sal para dentro. Então, na medida em que esse sal vai ter impacto, ele talvez vai entrar no meu ensaio, né? Vai fazer parte de uma reação química, eu preciso avaliar direitinho. Então, quer dizer, é um contexto externo, mas que tem um impacto direto dentro do laboratório, mas que eu tenho controle sobre isso, porque eu não deixo entrar o que não tiver adequado. Agora, tem situações externas que o laboratório não tem governabilidade sobre ela. A norma 31.000, ela fala assim, olha, os riscos externos, convém que eles sejam levantados. E aí, eu, Maria Helena, acho assim, eu levanto só pra saber que ele existe, porque se eu não tenho nenhum tipo de governabilidade sobre ele, eu não vou colocar na minha planilha de riscos um problema que não é meu. É, vou dar um exemplo aqui de queda de energia. Tem cidades que tem uma alternância na fornecimento de energia que é fortíssima. O que eles podem fazer? Ah, eu vou pôr um no break. Mas se acabar a luz do prédio todo, então o que eu posso fazer? Eu tenho que ficar atento sabendo que ali a oferta de energia ela oscila e que pode acontecer da luz acabar. E se ela acabar, o que eu faço? Paro tudo? Dou uma pausa? Enfim. É, porque se for um ensaio microbiológico, você perde o ensaio, né? Dependendo do ensaio, você perde o ensaio. A questão do contexto interno aí é mais fácil, né? Porque o interno, em geral, a gente dá conta dele, a gente sabe as origens. Muitas vezes, na hora de levantar o risco, a gente não percebeu. Mas ele existe. É fácil de lidar. Agora, o externo já é um pouquinho mais complicado, né? Qual a diferença entre a oportunidade e o risco? Eu já falei no início da nossa conversa que risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Isso é um conceito da 31.000. Aí ela tem uma nota de entrada que ela fala o seguinte. Olha que interessante. Um efeito de um desvio em relação ao esperado pode ser positivo, negativo ou ambos. E pode abordar, criar ou resultar em oportunidades e ameaças. A gente tem pensado em riscos como oposto de oportunidade. E segundo a 31.000, o risco pode ser, inclusive, uma oportunidade. Então, já dá para perceber que risco não é oposto de oportunidade. Oportunidade é algo bom que você vai trazer para o seu sistema e ameaça é algo ruim. E o risco está relacionado tanto com o bom quanto com o ruim, segundo a norma 31.000, versão 2018. Já a 17.025, ela fala o seguinte. O laboratório deve considerar os riscos e as oportunidades associados às atividades de laboratório a fim de assegurar que o sistema de gestão alcance seus resultados pretendidos, aumentar as oportunidades para atingir os seus propósitos e objetivos, prevenir ou reduzir impactos indesejáveis e possíveis falhas nas atividades de laboratório e alcançar melhoria. Então, eu entendo que as oportunidades são uma possibilidade que estão ligadas ao risco e não um oposto dos riscos. Por exemplo, o seu objetivo era atravessar a rua. Só que antes de atravessar, alguém segurou no meu braço e falou comigo assim... Maria Helena, não atravessa não, porque você acabou de ser sorteada ali no shopping e ganhou um carro zero. O meu objetivo era atravessar a rua, mas eu ganhei um carro zero. Então, quer dizer, o meu objetivo não foi realmente atingido, mas eu tive algo positivo. Então, para mim, não existe uma oposição entre oportunidade e risco. Oportunidade é algo bom que pode acontecer, que tem o risco de acontecer. E ameaça é algo ruim que tem o risco de acontecer. E existe relação entre o risco e a não conformidade? Sim, a não conformidade é um efeito da incerteza de um determinado objetivo, certo? No caso negativo, pois, uma não conformidade é o descumprimento de um requisito. Então, eu entendo que há uma relação estreita entre risco e não conformidade. A não conformidade, ela acontece quando um objetivo não foi atingido. Objetivo qual seria? Por exemplo, cumprir os requisitos da norma. Então, quando a norma fala que o laboratório deve possuir resultados positivos no ensaio de proficiência, se você teve um resultado negativo, isso significa que aquele objetivo de atender aquele item não foi cumprido. Para mim, não conformidade e risco estão andando de braços dados. A não conformidade é o efeito do risco sobre uma situação. Lembrando que o risco é o desvio, né? É o efeito da incerteza nos objetivos. Nossa convidada de hoje foi Maria Helena Savino, consultora na Lins Consultoria e Treinamentos. Maria Helena, fica aqui o espaço para você deixar seu recado e fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que eu estou muito honrada de participar do podcast Canal Metrologia, porque eu sou fã do trabalho de vocês, eu acho que vocês trazem uma leveza para o assunto. E para finalizar, eu quero dizer que eu tenho visto muita gente assustada e sem saber por onde começar a questão da gestão de riscos, por medo, por lenda urbana que é gerada pelo novo, né? Eu tenho visto muitos absurdos aí nos lugares onde eu venho passado. E eu tenho ouvido também que risco... Ah, não, isso é mais uma burocracia. Eu entendo que a gestão de riscos bem feita não tem nada de burocrático. Ela só pode trazer vantagens para o laboratório, pois ela traz melhorias, reduz erros e os problemas subsequentes aos erros. Quanto à burocracia ou métodos rebuscados, ela vai acontecer se o laboratório optar por métodos mais elaborados, como um diagrama de Pareto, por exemplo. E uma coisa muito importante é que tanto a 17.025 quanto a 31.000 não trazem exigências de métodos para análise de riscos. Então, para mim, para sistema de gestão, a regra de ouro permanece. Menos é mais. E eu recomendo que vocês escolham sempre o simples. Quero, então, deixar um abraço para você, Marlon, e um abraço para todas as pessoas que estão ouvindo aí o podcast do Canal Metrologia. Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br. Além do podcast, postamos artigos e vídeos. Contribua para manter o Canal Metrologia no ar. É só se cadastrar no padrim.com.br e deixar uma contribuição mensal. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, eu vou deixar o link nas notas desse episódio. Existem outras formas de contribuir com o Canal Metrologia. Apresente o canal para aquele seu amigo metrologista ou aquele seu amigo que trabalha na área da qualidade. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e deixe sua avaliação para este podcast na iTunes. Toda contribuição, seja ela paga ou não, é muito bem-vinda. Fale com a gente através do e-mail contato@canalmetrologia.com.br e também pelas redes sociais. É só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. canalmetrologia.com.br